Após 4 meses fechada para obras de reforma, na manhã desta quarta-feira, dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, a loja Avanda e Gaspar reabriu as suas portas com um grande número de clientes de toda a região. O empresário Luciano Hang, proprietário das lojas Avan, falou sobre o problema apresentado na construção do prédio da loja. Tem uns bulbos de água, foi feito a sondagem toda, imagina, engenharia toda, e mesmo assim ele afundou o piso. Tivemos que refazer, levantar todo o piso. Demorou 4 meses, investimento de 6,5 milhões para refazer uma coisa que houve um problema. Agora, acidentes acontecem, né? Eu gosto de deixar isso claro porque, às vezes, no Brasil, quando acontece alguma catástrofe, sempre se tem a impressão que foi preposital, que poderia... Não, mas houve um acidente porque você é culpado. Ninguém é culpado por um acidente. Então, numa época atrás, uns anos atrás, caiu o nosso teto da loja de Guarapuava depois de uma nevasca de 45 centímetros. E naquela época, ninguém nunca tinha previsto uma nevasca de 45 centímetros. O teto desabou. São acidentes. Então, por mais que você calcule, faça tudo da melhor maneira possível, possa haver acidente. Estou falando isso a nível geral, a nível Brasil. E é bom que a mídia não transforme as pessoas que na realidade são vítimas em pessoas do mal. Eu vejo muito esses acidentes que acontecem no Brasil às vezes, né? Que a mídia faz com que as pessoas se tornem réus e elas na realidade elas são vítimas de algum acidente. E acidentes acontecem. Seu Luciano, qual a perspectiva para faturamento da Avan para este ano? Olha, nós estamos muito felizes, nós estamos crescendo muito a Avan esse ano. A gente está crescendo nesse primeiro trimestre, nós crescemos 60%, no quadrimestre nós crescemos 65%. Nós vamos acelerar. A previsão nossa era de fazer 20 lojas, para esse ano vamos fazer 25, ano que vem 25, no outro ano 30. Talvez a gente antecipe a nossa meta, que era de ter 200 lojas em 2022 e possamos trazê-la para 2021. Aí em 2022 devemos ter 230, lá vamos ter 35, 40 mil colaboradores diretos. 40 mil pessoas diretas significam, multiplicado por 5, dá 240 mil pessoas indiretas. É realmente uma grande cidade. Da loja Avanda e Gaspar, falando sobre a reinauguração neste dia 1º de maio, Gil Dias para a Rádio Sentinela.